presente posição de decola vertical e 3517 da Embraer. Afirmativo. Ok, conforme então. Tem uma aeronave aqui para pousar e para taxiar, então o senhor vai decolar na vertical, 35 Embraer na sequência. Yankee Solo 45, livre direito é Solo 1219. Direito Solo 1219, Sierra Hotel Yankee. Poxa, né? 6213, ponto 0013. Chile 6213, autorizado a linha de colapso no 0, verso 090 graus, 149. Chile 06, autorizado o táxi até o Greia, parte controlada. Eu fim de ligação, eu boto para táxi. Prossiga, Romeu, com índio. Romeu, com índio, táxi autorizado, está ok, eu boto para ingresso. Romeu, mais... Onde que é mais que estamos, prossiga? O Guardião 06, acho que ela tem um FUNS 2-0, taxi no sentido contrário no Pátio 4, ok? Táxi até o Pátio do Braga, Guardião 06. 06, obrigado. Romeu, com índio, ficará atento ao esquilo do Governo do Estado, taxando no Pátio 4, vai prosseguir até o Pátio do Braga, ok? Se dá passagem na interseção, na sequência livre da hora. Oscar Mike Tango vai chamar o solo, por gentileza, em 1219 para completar a autorização de tráfego. Poxa, né, minha 213, decolada 48, 119, décima 8, por gente. 98, mandei um bom serviço, né, 6213. O índio até a cabeceira pode tirar de ponto. Quinte, dividiu com a descrição no site, vento 090 graus, 159. Informação, prossiga. Como é que tá? Prossiga para a torre. Autorizado o táxi. Esse é Oscar. Passa para ingresso. Oscar, Mike Tango. Bom, Roberto Coimbra está decolado. Está curvando com cara de travessa da onda 7. Meu eco índio, da sala 52. Você pode ficar contra o vento do 17? É portará, índio. Índia corrigindo, é perna do vento, pista no 7, é pote ponto para girar base. Tá, reportar a Ana do vento, dá um no 7, no ideal de base, o Roberto Coimbra. Já tá na perna do vento. Índia, quando pronto, tem condições de girar base curta? Afirmativo, com o Roberto Índia. Base curta autorizado, trem é fixo, 100 graus com 18, chame na final, é com Índia. Tá, reportar na final, Índia. Como é que Tango mantenha a presente posição? Final 3, fixo 107 para toque arremetida ao Índia. Graus 14, 9, é com índio, autorizado o toque e arremetido. Ah, foi mal. Oi, Salvador, tá 3, 2, 3. Final da pista 1-0. 3883, continua a aproximação. Reporte curto, final pista no 0. Informação de tráfego, CIOS 2-0. Está tocando e remetendo no momento pista 197. Vai ingressar à sua direita o corredor AX sem interferir na aproximação. Acende no tráfego sem visual por enquanto. 23283, entendeu? Está ali de repousão no zero. Tá, tô com remeteu já na 197, não deu milha, mas eu vai direito, interceptar, corredor AX. Estimativo, tô com remeteu ao 55, a curva direita, ingresso corredor AX, o número fez, chamaram o controle em 1, 19, 8, até a volta, eco, índia. 19,8, boa. Oscar, Mike Tango, à direita, reporte ali de ponto, pista no 7. TAM 3283, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 14 nós, TAM 3283. Vive, pouso, TAM 3283. Só um instante para decolar, Jossi, como é que tá? Tráfego já passou o marcador externo, aproximação, pista 10. Oscar Mike Tango, fica atento à possível estira do Airbus que cruzou o eixo. Quando pronto, 100 graus, 18 nós. Livre de baixo. Mike Tango. É da Omni também? Boleta máquina. 3283 no solo 59, direita via Econ 219. Econ 219, obrigado. Como é que Tango tem condições de cruzamento imediato aí para o toque remetido ou vai manter o litoral sul? Olha, está presente, poderia atuar direto para o 335. Não, o senhor vai manter o litoral ainda? Estou com a aeronave aproximando aí para a final da pista 190 e a POA 335 vai cruzar o índice, ok? O senhor mantém inicialmente o litoral, aguarde a POA ideal então, ok? Ótimo, então vamos manter o litoral aguardando para a POA ideal, o Oscar mais tarde. Bom, tio, afaste no litoral sul, no sentido aí do farol da barra, e vou transferir para o controle na sequência, o controle vai liberar aí a POA ideal para o seu voo. Ah, ok, obrigado. Hein. Só um instante para a saída de comunicações. Oi, Salvador, passa 2230. Passando 2230, reporte estando no baixo aprovado. A sua direita temos um Sikorsky mantendo o litoral no meu pé. Que esse é de Pomar externo, 30. Oscar Mike Tango da presente, chama o controle 1198. Temos um tráfego da passaria do próximo marcador externo, aproximação à pista no zero. O controle vai liberar após a passagem do passareiro na TR 72. Ah, ok, obrigado, eu estou com aí na visão. Passar o controle, obrigado. 198, até a volta. Mike Tango. Ah, obrigado. Passando o externo debaixo de travada, 2230. Pouso autorizado, passaria do vento 110 com 14. É livre, pouso 30. Azul 4089, mantenha a posição, observará o pulso até da passaria do curto final e após olhar e manter a cabeceira no zero. Azul questionou a subida, é isso? Negativo, só a sequência do controle. 119, decimal 8, 119, decimal 8. 19, obrigado. Controle Salvador, bom dia, tá 3144, 2 milhas do Índia Serra. 3144, 2 do Índia Serra, sente, avistado, continua a aproximação. Informação, temos um Embraer da Azul, vai alinhar, aguardando a liberação de pista. Continue, aguarde a liberação de pista. Então, escuta para a liberação de pista, 3144. Azul 4089 decode imediato assim que liberar da pista. Posição e manter a liberação. Lembrando, 2230. O solo 05, direito 219. 219, boa. Boa. Azul 4089, decolagem autorizada, 90 com 13. Zulu 44 tampos autorizados, 100 graus, uma dúzia nossa. Autorizado 93144. Boa tarde, Torre Salvador, Oxalé 6254, ponto de espera, pronto. Gente, Oxalé 6254, mantenha o ponto de espera. 6254, contou? Afirmo, pode manter aqui o ponto de espera, pisou o coronavírus da Senão. Negativo, o Azul 4089, decolado 06, 1198, aliás. 198, um dia. Torre Salvador, boa tarde, TP 520 estabilizado, baixado, travado. TP 520, boa tarde, continua a aproximação, guardando pista livre. TP 220. Então, 3144, no solo 07, libera via eco, solo 121, decimal 9. Equipe 5220, check trem, pouso autorizado, pista no zero, vento uma centena, 1 no 4 nós. Ok, baixado, travado, 5220. Xaner 6254, após a passagem da TR da trip na curta final, ali mantém pistão no zero. Após a TR trip, ali mantém 1 no zero, 6254. O meu Eco Índia sinal no 7 autorizado, confirmando a intenção, toque arremetido no 7. Negativo, pouso completo no 7, já. Gente, sinal no 7 autorizado, aguardando a autorização de pouso, o meu Eco Índia. Ah, sinal autorizado, aguardando pouso, já, no 7. Delta 5220 no solo 10, libera via Delta, solo no 21.9. Delta 219, bom dia. Romeu Eco Índia, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1 centena, 15 nós. Autorizado no 7, já. Xaner 6254, quando pronto, livre decolagem, pistão no 0, vento 1 centena, 15 nós. Livre decolagem, 6254. Xaner 6254, decolador 12, controle em 1, 9.8, bom voo. 9.8, obrigado. Romeu Eco Índia no solo Zuno 2, confirmando Pátio 4 ou Pátio 4? Confirmando Pátio? Afirmo, backtrack autorizado ao estacionar frequência livre. Estilo Zulu direcionar e aposto para ataque. Torre Salvador, eu vou no 697, boa tarde. Estou no 697, continue a aproximação. Reporte baixado e travado. O altímetro é 1.03, o vento no momento 1.00 graus, 1.03 nós. Ciência já está com trem baixado e travado. O 1.697 autorizado pouso na pista 1.0, vento 1.00 graus, 1.03 nós. Livre pouso, pista 1.0, vou no 697. Torre, voo 941, passando a dona, estabilizado. Confirme para a torre? Voo 941, passando a dona, baixar travado. Voo 941, continue a aproximação, informa que é o número 2 para pouso, o altímetro é 1093 e o vento no momento 1000 graus, 1419. Quem está aguardando? Esquilo Zulu, autorizado táxi, reporte na interseção Oscar para ingresso na pista. Voo 697 no solo 197, livre direita, chame o solo 219. Livre direita 219, 697. Voo 941, baixado travado. Sim, bateu. Voo 941, livre pouso na pista 10, vento 1000 graus, 159. Livre pouso, voo 941, pista 10. Voo 941 no solo 19, livre direito, chame solo 21-9. Esquilo Zulu, autorizado ingresso na pista 7, reporte alinhado e pronto. Torre Salvador Charmial 941, estabilidade LS 10, Vidó. Xana 6141, continua a aproximação. O vento no momento é 1000 graus, 12 nós. O altímetro é 1093. Você pode baixar travado. Tem aproximação, Mera Patrão. Chilemé 141, livre pouso na pista 10, vento 110 graus 149. Livre pouso 110, 6141. Torre Salvador, boa tarde, o 924 da Gol passou interno, embaixo, travado. 1924, continua a aproximação, número 2 para pouso, o vento no momento é de 1,00 graus, 1,4 nós, o time entra 1,0 no 2. Ok, meio 12 no ajuste, aguarda a autorização de pouso, 924. Pistoso 1, mantenha posição, aguarde a autorização de decolagem. Zulu, mantém a posição, devido à minha aeronave, já passou o marcador externo, aguardando para pouso 1-0. Chinemé 141 no solo, aos 2-3, livre direito, chame são 1-2-1-2-9. Direita 2-1-9, 1-4. Bono 924, livre pouso na pista 10, vento 1-0-0 graus, 1-6 nós. Repouso pista 10, 1-9-2-4. 1-9-2-4 confirmando, baixado travado? Afirmo, 1-9-2-4. Whisky Kilo Zulu, atenção para a esteira de turbulência da aeronave que pousou à frente, autorizado. A linha de decolada, pistão no 7, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós, corrigindo, autorizado decolar. Luno 924, no solo 26, libre direito, chame solo 21.9. Que o Lulu decolado aos 27, chame controle 199 desse 18. Romeu Oscar, reporte para táxi. Torre Salvador, muito boa tarde. O Xenia 6315, estabilizado na calma. O Xenia 6315, continua a aproximação. Confirme embaixada travada? Ainda não, vai rebotar no embaixador lá. Na minha 315, ciente, eu posso baixar o trabalho. Oxané 6315, estabilizado no final, baixar travado. Oxané 6315, livre pouso na pista 10, vento 110 graus, 15 nós. Travado pouso, Oxané 6315. Alô. Chegou meu Oscar, livre táxi, sem aponte na intersecção papá para ingresso na pista. boa tarde, São 3193, Conferadão no zero, pronto. São 3193, autorizado Daniel, e manteiga do 0 no zero. Manteiga no zero, São 3193. Seu nome é Oscar, autorizado a ingresso na pista 197, é posteleado, pronto. Chanel 6315, nosso salão 32, livre direito, chame o salão 2129. Chanel direito, salão 219, boa tarde. São 3193, livre decolagem, dando pistão no zero, vento 110 graus, no meia-noite. Livre decolagem no zero, São 3193. Tio meu Oscar. Autorizado decolar, pistão 17, vento 110 graus, 159. São 3193, decola 234, chame controle 119, decimal 8. Controle 198, 3193. O Romeu Oscar decolado aos 34, chame controle 119, decimal 8. 198, obrigado. Bravo, Fivito, reporte para táxi. Salvador, boa tarde, Alcerezo 2230, pontos para pronto. Alcerezo 2230, Alcerezo da linha e decola, pistão no zero, vento 190 graus, 149. A linha